Chegamos, povo. Hoje é o primeiro conversação que eu tô começando junto com o Rafael. E como ninguém sabe provavelmente quem é a gente precisa se apresentar, não é mesmo? Exatamente. Então, Rafa, se apresente, conte pra gente o que que você faz e quem é você. Bom, boa noite. Meu nome é Rafael Cruz, psicopompo. Sou lá do RPG Notícias. Eu sou tradutor e entusiasta de RPG. E é isso aí, tá bom. E você, dona Nina, quem é você? Bom, eu sou a Nina Bichara. Muita gente me conhece por causa do RPG das Minas. E algumas pessoas me conhecem porque eu escrevo também, eu escrevo joguinhos. Eu escrevo muitos joguinhos com o Thiago Rosa e alguns sozinha. E eu gosto de RPG também. Essas coisas da hora. Então tá. Então, esses somos nós. Então, para explicar um pouquinho por que que a gente pensou de fazer esse projeto, foi porque num dia eu e o Rafael fomos conversar sobre outras coisas de trabalho e a gente acabou ficando, tipo, 6 horas direto conversando sobre RPG e sobre a vida e sobre O universo e tudo O mais. universo e tudo mais. E dessa conversa surgiram várias pautas. Ou coisas que pareciam mais pautas do que conversas informais, e a gente resolveu começar esse projeto para discutir isso com as pessoas também, para ver quais são os pontos de vista de outras pessoas e onde isso pode se desenvolver, o que que a gente pode fazer com essas conversas. Para isso, a gente liberou 2 temas. Que um deles foi o que a gente vai discutir hoje, que é o Narrando o Livro ou Fazendo um Filme. E as pessoas que curtiram a nossa página no início escolheram esse tema junto com a gente. E o pessoal também ajudou a escolher o dia. A gente perguntou que dia que o pessoal preferia, se era quinta ou sexta. Muita gente preferiu na quinta. Então, assim, a gente está criando esse projeto para conversar com as pessoas e a gente quer construir isso juntos, né? Por isso que a gente sempre vai pedir a opinião de vocês sobre pauta, sobre alguma coisa assim, e acho que é isso aí. A ideia é, no fim das contas, é apresentar coisas, vamos lá, diferentes, para se dizer, ou talvez dar foco em alguma coisa que pode ser relevante e que talvez acabe passando batido, né, no nosso, sei lá, no nosso jogar RPG, sabe? E vale a pena discutir. Pode ser legal aprofundar alguns assuntos, pensar outros. Eu acho que o papo foi. Acho que ele começou a correr solto quando a gente começou a conversar sobre diversificar as histórias, sobre, tipo, deixar de fazer o mesmo no RPG. Não que seja ruim fazer o mesmo, mas já que é possível fazer mais, por que não, né? Então a gente está nisso, esse é o primeiro episódio, a gente tá ainda pensando como é que pode fazer as coisas, a gente ainda está estruturando direitinho. A princípio, tá legal, a gente está pensando várias coisas, já tem pauta para, sei lá, mais uns 10, 15 episódios de bobeira, assim, de bobeira. Então vai depender muito, especialmente do feedback de vocês que estão assistindo ou que possivelmente, né, estão ouvindo depois que a gente transformar isso para áudio, gerar um podcastzinho, para dizer o que que foi legal, o que que não foi legal, o que que a gente pode mudar, o que que pode ser interessante adicionar, seja data, seja organização, seja de conteúdo, seja de, sei lá, tamanho do episódio, não sei. É, tem isso também. A nossa proposta é fazer streamings mais curtos, de 40 minutinhos. Oi, Jefferson. E aí, Jefferson? Para que as pessoas possam ouvir depois, tipo, sei lá, pegar um Danone, umas bolachas, assistir, ou tá dirigindo e assistir, ouvir depois. Muita gente perguntou, a gente tem intenção sim de postar no YouTube. A gente ainda tem que organizar isso direitinho, mas é bem provável que esteja lá. acho que bora pra pauta. Bora. Bora pra pauta. Então, a nossa pauta de hoje é narrando um livro ou fazendo um filme. É, isso veio de uma reclamação minha, mais ou menos, de que eu sempre estranhei quando as pessoas estavam narrando um RPG e elas começavam a se referir à cena como uma função de câmera. Então, a câmera vira e dá foco no personagem. Tá. Olá, Tifunas! Olá, boa Tifunas. Noite! Boa noite! Bem-vinda! A gente tá começando agora e a gente tava falando dessa... Olha, advogado de regras, meu Deus, ainda bem que não há regras para aqui! Isso. Não, aqui ele não... You have no power here. A regra é nossa. Uhum. Bom, eu achava meio estranho as pessoas se referirem às cenas como uma função de câmera. A câmera foca nisso, ou a câmera gira na sala. E eu achava estranho, porque eu não via RPG sendo narrado desse jeito. Porque pra mim criava um elemento a mais desnecessário. Então eu sinto que eu posso fazer a mesma cena... apenas dizendo, no canto da sala havia tal coisa, no lado de tal coisa havia fulana, estava assim, assim, assim, assim. Ao invés de dizer que a câmera olhou para fulana, que estava do lado de tal coisa. Então, para mim, sem ter essa função do que a câmera faz, já era o suficiente. Então, essa foi a minha visão da coisa. Conversando com o Rafa, ele me mostrou uma visão diferente, um jeito diferente, inclusive, de ver o que você tá criando quando você tá fazendo um RPG. E eu acho que agora o Rafa tem que explicar. Anabuco, boa noite. Boa noite. Anabuco é meu irmão, então ele vai sempre chegar. Alguém tem que levantar a bola, tadinho. Mas então, cara, sobre enxergar como um filme, né? Aliás, uma coisa que eu gostaria de comentar é que a gente não tá querendo mostrar uma verdade absoluta. Uhum. Nossa, esse é o jeito errado de jogar RPG. Não, pelo amor de Deus, não. Não. É mais uma percepção que a gente tem sobre as coisas que a gente joga, que a gente vê. Então, pode ser interessante discutir isso para até pensar, né? Formas diferentes de fazer uma mesma coisa. Ou fica do seu critério isso ser mais interessante para você ou não ser. Enfim. Quando a Nina apresentou isso da câmera, né? Acaba sendo bem característico, né? Tipo, a câmera faz isso e segue os personagens até aqui, etc, etc, etc. Quando eu vejo um RPG, nessa conversa que a gente teve, eu meio que parei pra pensar e eu talvez enxergue ele mais como um filme mesmo. Eu não sei se tem a ver com o fato de eu costumar ser mais narrador do que jogador. Eu não sei, que eu meio que tô acostumado a ter que narrar muitas coisas ao mesmo tempo, ao invés de apenas o que eu tô fazendo. Eu não sei se tem a ver com os jogos que eu tenho jogado. Então, talvez os jogos que eu tenho participado, eles mesclam um pouco mais isso. Eles talvez facilitem isso. Pode ser até um assunto interessante para quem a gente discutir se faz diferença do jogo para poder produzir isso ou não. Ou não sei se é só uma questão de gosto, né? Quando você pensa em filme, ele tem muito mais a ver, pra mim, né? Ele parece ter muito mais a ver com determinados enquadramentos que são feitos em cenas. Tipo, ou certas coisas que os NPCs fazem nas cenas. Então, por exemplo, se eu for, né, narrar alguma coisa, seria, sei lá, um jogo de horror. Você tem uma chuva que estava... uma chuva fina estava iluminando a noite. Na rua você só conseguia enxergar alguns palmos à sua frente. Tinha um poste que iluminava um trecho dessa rua. Havia ao longe, num canto mais mas um pouco mais escurecido, uma figura sentada e ela estava utilizando um guarda-chuva. Né? No momento em que você olha, você tem, né, uma imagem que vai de baixo para cima, exibindo um tênis velho, uma calça surrada, um casaco pesado, e essa imagem para no ponto luminoso na frente do rosto dele. Sai uma fumaça desse ponto luminoso. Quando essa fumaça sai, passam-se alguns instantes e um sorriso com alguns dentes pontudos surge da escuridão atrás da luz do cigarro. Ele dá mais uma tragada e... Bom, a hora é essa. Se levanta e sai. Tipo, quando eu tô falando uma cena dessa, por mais que eu não tenha falado, a câmera faz isso, a câmera faz aquilo, eu tô literalmente tirando o poder das pessoas de enxergarem a cena toda. Eu falo, olha só, essa cena toda é legal, mas eu quero que você preste atenção nisso. Tipo, faz sentido eu ter dito que a calça é surrada, faz sentido pra história, né, seja qual for. Que ele tá vestindo algum casaco, talvez fazendo referência a algum personagem conhecido. Faz sentido, como eu quis chamar a atenção pra ele estar fumando, faz sim, é importante pro personagem ou pra cena, de alguma forma, que ele esteja fumando. E como eu não quis revelar o rosto dele, mas sim os dentes pontudos, tratando de um jogo de horror, então é fácil a mente pular pra um vampiro, né? Fácil pensar nisso. Tipo, eu acho que quando a gente tá falando, tentando pensar num RPG como um filme, tem muito, pra mim, hein, tem muito mais uma questão de que foco você tá dando. Assim, você tem uma cena grande e você foca em uma coisa. Eu quero mostrar isso aqui e quero construir isso aqui. E a partir disso, você vai desenvolvendo outras cenas. Claro que, né... Talvez isso tenha muito mais a ver com tipos de narrativas que você está fazendo. E eu acho que tem a ver também com talvez o tipo de clima que você está querendo gerar na mesa. Uhum. Eu acho assim... Eu acho o elemento cinematográfico, vamos dizer assim, a visão cinematográfica, eu acho ela bacana... Mas eu acho ela mais bacana quando ela vem dos personagens do que quando ela vem do narrador. Porque quando o narrador começa a direcionar as coisas, eu acho que pode ser um bom elemento em certos momentos, mas se ele fica o tempo todo direcionando o olhar da cena, você acaba, de certa forma, manipulando como e o que os seus personagens ou os seus espectadores estão pensando. E como eles estão pensando, né? Isso eu acho que perde um pouco a autonomia do pensamento das pessoas. Porque, assim, tem aquela coisa... Pra mim, tem aquela coisa de que quando você tá lendo um livro... sempre me vem o narrador do Hobbit na cabeça, sabe? Tipo, no buraco no chão havia um Hobbit. E aí você imagina o buraco que você quiser, no chão que você quiser... Com seja lá o que for um hobbit na sua cabeça. Mas eu acho isso bacana quando vem do personagem. Por exemplo, muita gente acompanhou o personagem do Rafael na streaming de Sombras Urbanas, o Ben. E houveram muitos momentos que ele usou esses elementos, e eu acho que isso foi muito legal e isso surpreendeu muita gente, porque no momento ele falava que a câmera focava nos olhos dele, ou ele falava que você percebe que ele fez isso ou aquilo com a mão ou com o pé, que são pequenos detalhes que são realmente mostrados na câmera com um momento de foco. Eu acho que o personagem dar os seus momentos de foco é uma coisa muito bacana. Mas eu acho que a manipulação do narrador como, né, do narrador como mestre, do narrador do jogo, sempre roubando a imaginação da pessoa, eu acho que ela... que às vezes pode se tornar uma coisa muito modificada. Eu não sei se eu gosto de ter ou dar esse controle todo pro narrador. Eu não sei se nesse caso eu falo, talvez por mais experiência com esse tipo de jogo, ou se talvez por mais interesse mesmo, é o jogo que me pega mais. Acho que os jogos, né, do Apocalypse Engine, me são mais gostosos, né? Então eu acabo me envolvendo de verdade com os personagens que estão nesse tipo de jogo. E sim, nossa, Nino, você falou um negócio muito certo, porque quando você, como narrador, ou mestre, ou contador de história, ou facilitador, seja lá qual for o termo, né? Quando você pega demais a percepção dos personagens e tira deles esse poder, fica meio... O que está sendo importante aqui? A história que você está contando, a diversão que você quer proporcionar, o NPC especial, o incrível que você quer apresentar... Tem que pesar o que tá valendo. Quando eu fazia isso com o Ben, era muito... Eu tô pegando a história pra mim, nesse momento. Tô pegando a história pra mim, dizendo, olha, foca aqui. Coloca isso aqui. É importante haver uma diferença, né? Sabendo medir, eu acho. Há uma diferença entre eu cerro o punho e... O foco se desloca pra minha mão e você vê um punho se fechando. Na prática é a mesma coisa, mas há de novo, acho que aqui a palavra é enquadramento aí, não sei se por causa dos jogos. Uma sutileza também no movimento que você puxa. Sim, né? Sim, nossa, você está deslocando a visão, né, para alguém. Então, acho que. Putz, total sentido isso. Eu ia falar alguma coisa e eu esqueci. Ela vai voltar. Tá. Eu acho que disso tudo a gente pode pegar alguns comentários, até o Jefferson e algumas pessoas falaram lá em cima. Isso muda muito de acordo com o jogo que você tá jogando. Você vai ter jogos e narrativas que vão influenciar essa visão cinematográfica. E você vai ter jogos que vão puxar mais pra essa coisa... mais descritivas, né? Inclusive no caso do Rafa, em jogos que você tem uma ideia um pouquinho maior de narrativa compartilhada, né? Você realmente vai deixar o personagem narrar o que ele vai fazer. São elementos legais porque ele tá realmente tentando narrar o que, que você deve prestar atenção nele, o que, que você, né? Pra onde você tem que olhar e tal. Nossa, eu tô tudo coçando. Não só isso, né? O Jefferson comentou aqui agora, assim, isso pode intimidar jogadores novos, mas é bom senso, dosagem, justa medida, encontrar um equilíbrio nisso aí. Cara, sim, porque acho que não vai adiantar nada eu ficar criando uma cena gigante, declamando todos os sentimentos e tudo que ele tá pensando, e eu ficar aqui viajando na cabeça do personagem com uma grande lembrança e tal, se só eu estiver fazendo isso. E visivelmente os outros jogadores estiverem meio que deslocados, sabe? Acho que não perde um pouco daquilo de ser uma história de todo mundo. Talvez em alguns momentos eu poder fazer isso, sim. Talvez isso em algum momento até ajude a alguém que está um pouco mais tímido ou um pouco mais iniciante a tentar ousar mais, a tentar perder o medo. Talvez, por que não? Mas como eu sei que eu sou um jogador que eu faço isso com frequência, Eu fico me policiando para eu não ficar fazendo isso o tempo todo e durante. E, né, eu, como jogador, eu não roubar o protagonismo dos outros. Sabe? Eu sou protagonista tanto quanto eles são, né? Então, se eu posso fazer numa cena que eu acho que vai ser interessante para a história como um todo, isso, poxa, beleza, eu faço e tudo bem. Mas eu não vou ficar o tempo todo fazendo isso. Ou como narrador, ficar o tempo todo tirando o poder dos jogadores e dizendo: olha, você vai prestar atenção nisso aqui. Isso aqui é importante, isso aqui não é legal. Tem hora que é bacana, mas via de regra, bom, tá todo mundo jogando, todo mundo quer se divertir. Né? Se alguém não tá se divertindo, tá, né? Tem que ver isso aí. Uhum. Bom, então acho que essa é aquela hora da hora onde a gente lê os comentários de vocês até agora. E se vocês tiverem perguntas sobre isso, sobre outras coisas, a gente pode responder. tem alguns comentários bem interessantes aqui do sobre o advogado de regras. Fala, André. Comentando sobre sistemas que incentivam a ser cinema, mais cinematográfico, né? Citou Fiasco e Fronteiras do Império. Eu citaria, pô, Sétimo Mar. Nossa, você tá ali num filme de capa e espada, pulando, quebrando janela, segurando e curtindo. Aquilo ali é pra onde você tá olhando o tempo todo, né, no jogo. O Jefferson falou que nessa questão de foco é legal perguntar que tipo de experiência a pessoa quer experimentar e tal. Não que esteja te encomendando momentos, mas deixando claro como ele quer brincar na brincadeira. RPG é como relacionamento e diálogo salvo. Acho que é isso também, assim. Você, às vezes, abrir a conversa de como... O que a pessoa quer. Ou até, tipo, o que ela espera. Porque, às vezes, vocês vão jogar... Sei lá, algum RPG baseado em alguma série, algum universo já escolhido. E você fala, não, eu quero que pareça tal coisa, porque é legal, é dinâmico, não sei o quê. Se a pessoa tá procurando esses adjetivos, vamos dizer assim, de ser dinâmico, de ter momentos de tensão e tal, ele provavelmente tá procurando um foco mais cinematográfico, onde acho que, aliás, uma boa referência talvez seja também o God Save the Queen, que tá saindo agora. God Save que também the Queen. Tem, inclusive, ele tem mecânicas para fazer com que as ações sejam mais dinâmicas, e aí você tem cada vez mais essa sensação de a torradinha entrou aqui. A torradinha é meu cachorro, está mordendo o negócio ali. Mas chegou aqui. Vamos dar oi pra torradinha. Vem cá, torradinha. Esse é o demônio. Oi, torradinha. Boa noite. Ela está dando oi. Ai, nossa. Não. Ai, não. É um oi um pouco caloroso. Caloroso, muito, né? Bastante caloroso. Muita alegria. Meu cabelo ficou uma loucura. Mas enfim. Mas nas mecânicas onde há essa proposta de resolução rápida, é mais fácil você implantar esses momentos de cena. Né? Então fica mais fácil desempenhar essas funções de câmera, essas mudanças de foco, essas... Né? Você olha para um lado e de repente a confusão está acontecendo do outro lado. E aí você muda os lugares para onde você está olhando. Enquanto eu acho que nos D&D da vida funcione mais aquela narrativa mais pacata e mais, né, um pouco mais... Apesar que você também pode pegar isso e colocar em qualquer jogo que você quiser. Mas... se você tá querendo uma coisa mais intimista, se você quer contar a história dos seus personagens e não a história do mundo, né, a história dos momentos, mas sim a história de um fulano que tá querendo buscar isso na vida, eu acho que cabem mais essas narrativas mais tradicionais que descrevem as coisas num todo. E o personagem escolhe o que ele quer olhar daquele todo, sabe? Sem você direcionar, né? Você tem uma caverna, ela é assim, ela tem pedras, ela tem musgo. Você percebe um mecanismo escondido atrás de uma pedra e você percebe também uma ossada antiga num canto. Então, sabe, aí o personagem escolhe, pô, eu vou ver o mecanismo, eu vou ver a ossada, eu vou ver o que eu vou olhar. E... minha voz ficou baixa. Será que a torradinha mexeu aqui nos controles? Não sei. Ela pode ter aprontado as dela. Tem um outro comentário do Jefferson também sobre que... É referente ao exemplo que eu tinha dado, né? Do cara fumando na chuva. Que ele agrada mais, no caso do Jefferson, né? Mas é relevante comentar. Em narrativas em off, narrativas de antagonista, de personagem, coisas que os personagens, os protagonistas do jogo não estão vendo, sabe? É muito mais um você criar um clima de que, né, de novo, para onde você está focando, né? O que você quer mostrar do mundo, o que você quer mostrar da história, seja com poder ou dando poder aos personagens ou não de participarem dela. É bem interessante quando você faz isso de formas variadas, né? Então ali, por exemplo, como eu comentei sobre o cara fumando e os dentes, talvez o ato de fumar seja algo importante para aquele personagem, para aquele NPC, para aquele antagonista. Então talvez quando eu for referenciar ele mais vezes no jogo, eu sempre toque nessa tecla, eu sempre bata nesse botão aqui e fale, olha, tem essa questão do cigarro, que é pra criar uma imagem mental mesmo, de uma função na narrativa. Eu poderia fazer isso com um cheiro, por exemplo. Poderia fazer isso com um tipo de risada, ou algum trejeito na mesa, ou seja lá o que for, assim. Até, é tipo aquelas assinaturas, isso é bem de filme, né? Tipo, sei lá, Poderoso Chefão, né? Que sempre que morre alguém tem laranja na cena. É, sem sentido, sempre que aparece... Tem, acho que tem vermelho, se eu não me engano. Tipo, aquelas assinaturas de diretores, né? Pra dizer que as coisas acontecem e meio que vai criando uma imagem de alguma coisa ali, te dizendo alguma coisa abaixo do além do que você deveria estar percebendo. Isso me lembrou um exemplo muito legal. Até é um jeito de, às vezes, você falar uma coisa que o personagem tem, mas sem falar diretamente. Tipo, você vai narrar a primeira vez, você vai narrar ele com um cigarro. E você vai narrar na outra vez, você vai falar de novo. É um jeito de você falar, olha, meu personagem tem um vício. E aí, mais pra frente, você usar um momento que ele não tem um cigarro. E aí, você vai usar isso pra uma cena depois. E isso me lembrou um outro exemplo também. Não sei se a galera viu a série do Constantine, que é muito boa, pouca gente viu, foi cancelado e tal, mas era muito boa. Mas a série do Constantine, ela foi exposta em TV aberta. Em TV aberta as pessoas não podem mais fumar. Só que o Constantine, ele é um super fumante, e ele é descrito assim nas histórias dele toda. O que que eles fizeram porque ele não podia fumar nas cenas? Eles colocavam todas as cenas que entrava o Constantine, ele tava apagando um cigarro, ele tava guardando um cigarro, então eu não posso mostrar ele fumando, mas eu posso mostrar todas as outras ações que um fumante faz. Sentiu o isqueiro e, mas, putz, alguma coisa interrompeu, não posso. Isso, e sempre muitas cenas, as cenas mais caseiras, um bar, uma casa, um não sei o quê, sempre começava ou terminava com ele apagando um cigarro. E então você tem essas funções que você pode implantando no seu personagem para falar de uma coisa que é importante para ele, mas que ele não precisa necessariamente ou diretamente falar aquilo. Eu acho que, até seguindo nos comentários, o Jefferson comentou que o cinematográfico não precisa só ação e dinâmica desenfreada. Não, realmente não precisa. Não é nem o ponto, sabe? Tipo, ele pode ser isso, mas não necessariamente precisa. É mais porque, talvez, para alguns casos, aí vai depender, talvez, do estilo de narração, do tipo de grupo, provavelmente do tipo de jogo. Talvez, para alguns casos, seja mais fácil. Esse tipo de descrição do que uma outra mais narrativa, não tem mais narrativa, né? mais de livro, por assim dizer. Eu acho que não acaba sendo do gosto de quem tá fazendo, de quem tá construindo a história junto e do que funciona melhor, sabe? Tem cenas que eu, de novo, né? Por eu gostar de fazer esse tipo de coisa, tem cena que eu acabo errando a mão. E uma coisa que poderia ser dramática, mas drama, aquele drama de suspense que você fica, né, segurando na cadeira, acabou ficando lento demais. Ou alguma coisa que poderia ser muito rápida, ele ficou tipo um pouquinho mais não tão daquele jeito. Acaba dependendo muito. Bom, enquanto isso, vocês podem continuar mandando perguntas e comentários, viu, galera? A gente vai respondendo. Aliás, muito obrigado, advogado de regras, Jefferson, Metal Flávio, Dravi, Artemis. Obrigado por vocês terem vindo. E E obrigado por serem responsáveis pela nossa primeira vez. Isso, pessoas lindas, ó. Tem o Pug que tá aí, ele O já Pug levantou tá. a mão pra ouvir. Nabuco tá aí, o Tamura tá aí, Tifunas. Oh, o Tamura tá aí também. Amigo da Onça Ruê. Olá Ok. também. Bom, eu trouxe dois exemplos de narrativas diferentes de livros, né? Não tem como trazer dois exemplos de outras coisas. O Caiu o marcador. marcador. Tudo bem. Não era eu que estava lendo mesmo? Um deles é o livro do Feiticeiro de Terramar, da Ursula K. Le Guin. Se você curte jogar de mago e você não leu esse livro, você está perdendo muita coisa na sua vida. Tá fechando a porta O Metal Flávio já se manifestou ali com o ali. coraçãozinho pra Terra Mares. A capa tá maravilhosa. Esse livro eu tinha lido antes em PDF, porque eu nunca achava, mas estão lançando de novo os livros do Ciclo de Terramar. E ele conta a história de um mago. Um mago que fez uma besteira. E essa história, ela vai narrar a jornada dele tentando consertar a besteira que ele fez. E ela é muito intimista, muito, sabe, tá contando a visão dele, o que ele faz na vida dele. É muito, muito bom o livro. E nem é necessariamente um personagem perfeito, saca? Nem é necessariamente um personagem muito bacana. Então, pra quem gosta de magos e histórias que focam em magos, isso aqui é completamente essencial. E a minha segunda sugestão, esse é um livro muito bom, que inclusive fez eu sair de um bloqueio de leitura que eu tava há muito tempo, que é o Caçadores de Trolls, do Guilherme Del Toro. Alguém está pegando o pacote de ração aqui atrás? Pode pegar. É o Caçadores de Trolls, do Guilherme Del Toro, que todo mundo falando do Guilherme Del Toro. Esse livro, ele é muito, muito bom e ele tem uma visão muito cinematográfica. Uma das coisas que eu acho que ajuda a visão cinematográfica dele e que direciona a narrativa dele, além do jeito que o Del Toro escreve, é o fato de que ela tem ilustração. Então você acaba não ficando tão livre para imaginar o que você quer. E você imagina o que o Del Toro te propõe. E Dravi, se você adora a série, eu recomendaria muito, muito, muito ler o livro, porque tem alguns personagens que tem aqui que não tem lá. E que são muito bons. Tipo, eu sou apaixonada nas ilustrações. O Del Toro tem umas ilustrações muito massa. E as ilustrações são muito, muito, muito legais. E ele é um livro muito dinâmico. Ele é um livro muito. O foco que ele dá pra cena é diferente dos livros normais. E um livro é muito diferente do outro, então se você quiser ler e fazer a comparação de como é narrar diferente, de modos diferentes para criar cenas diferentes, acho que esses são dois caminhos bacanas. Bom, vamos lá. Só vou trazer. Eu já citei o Sétimo Mar para pensar como um mais cinematográfico. Acho que. Eu não sei, talvez jogos de fantasia sombria funcionem de uma forma um pouco mais como um livro do que uma fantasia mais clássica. Não, não sei. No fim, eu acho que acaba sendo muito o foco que você dá. Se eu puder falar de um quadrinho para que dá para que eu acho que as duas coisas acontecem bem ali, é o The Wicked plus Divine. Ele tem, ok, cenas onde coisas acontecem muito rápido, cenas onde você pode e deve prestar atenção em tudo. Tipo, aqueles quadros grandes, né? Que abrem com vários detalhes, você tem que olhar tudo para ver o que você tá querendo saber da cena. E tem várias cenas que são, né, enquadramentos específicos, né? Ele pega e foca na cara do personagem, e aí de um outro quadrinho ele tá virando um pouco o olho, no outro ele tá arqueando uma sobrancelha, depois ele tá abrindo a boca, e só lá no último ele vai e fala alguma coisa. Então é meio que eu tô parando a história, dando um respiro pra você prestar atenção em tudo que ele tá fazendo, pra no final a história continuar. Então, além das sugestões da Nina, fica o sétimo marco, daqui a pouco tá chegando pra galera aí, e The Weekly Plus Divine, que eu acho que dá pra pensar esse tipo de coisa também. Vamos lá. Mais alguma coisa aí, Nina? Tem algumas coisas que eu vou guardar pra, quem sabe, um próximo papo. Mas eu lembro de ver no Twitter alguém falando sobre formas de você arrastar a cena ou você controlar o tempo da cena. E eu andei até experimentando isso nas minhas escritas, nos meus contos, etc. Então, pra galera saber também, tipo, o que a gente tá falando aqui é pra RPG, mas se você quiser usar pra escrever, pra fazer um roteiro, tá tudo aí. Por isso os livros também, porque, né, cada um pega o que quer desse papo. Que era, tipo assim, falando principalmente sobre anime. Então, cenas onde tem várias achuras, e aí você mostra um soco, e você mostra um chute. E cenas, por exemplo, de surpresa, onde você tem dois, três quadros vazios, e aí o último quadro é o único quadro que está desenhado. Então, dá para você transformar isso em palavras. Muitas palavras ao mesmo tempo, poucas palavras ao mesmo tempo. Você respirar fundo antes de começar a falar o que seu personagem faz. Essas coisas, elas podem andar em várias mídias e direcionar as coisas da narrativa que você quer fazer. Eu acho que é isso. Num texto você pode usar, não sei se é a melhor forma, né, não tem como saber disso, mas num texto eu lembro muito de quando quem tá contando a história tá querendo acelerar, ele pega e vai jogando a literação, ele pega e vai conectando tudo com E. Porque aí você fala e ri, e chora, e canta, não sei o que. E aí quem lê não está respirando. Uhum. Porque a cena está muito rápida. Uhum. Então não pode respirar. E em algum momento, sei lá, ele quebra, corta. Ou então aquela coisa de você ter um parágrafo muito grande, depois você cortar com uma frase curta. Como se fosse um, sabe, tô quebrando a narrativa aqui, porque está acontecendo uma coisa muito surpreendente pra você. E também, para você desacelerar, você pode começar também a contar detalhes. Por exemplo, até teve numa que eu fiz há pouco tempo, você tem um momento que ela tá tentando subir da água e tá parecendo que tá demorando demais para ela chegar no topo e ela tá quase perdendo ar. Você começa a descrever cada coisa do corpo que vai acontecendo, que ela vai perdendo as forças. A perna que mexe, a garganta que tenta puxar o ar e não vai, ela tentando segurar alguma coisa e os braços encontrando nada, até pra você narrar uma pessoa afogando num jogo, isso vai servir também, porque a pessoa vai ter que ter paciência de te escutar enquanto ela não tem o que fazer pra ela sair daquela situação até ela poder rolar e o seu teste e sair daquela situação, etc. Então, é isso. Só procurando mecânicas e formas de narrar para produzir os efeitos que você quer. Isso aí. Não sei se qual seria o saldo final da conversa, se é que tem um saldo final. Assim, eu acho que, bom, conversa de uma forma geral, né? O jogo acaba sendo uma conversa. Então não tem como você... Vou querer fazer só isso aqui. E você meio que acaba desbalanceando um pouco e tirando o foco, sei lá. Talvez, que tipo de história você está querendo contar, né? Se você está querendo contar uma história mais pessoal, se você está querendo contar uma história mais do mundo, e que momentos que isso é mais relevante ou não você colocar. E eu acho que acaba sendo até que ponto você está querendo, você seja como narrador ou como jogador, você tá querendo ter controle e tá disposto a perder esse controle, sabe? Do que você tá percebendo na cena, do que você tá querendo mostrar da cena. Acho que é um bom caminho pra se começar a pensar sobre isso. Bora encerrar? Bora encerrar então. Queria só ver que o Dravir falou da narração do livro Deus Sua Lenda. Eu ainda não li. Vou anotar para ler para poder te responder isso depois com calma, bonitinho. Mas... ficamos devendo para a próxima. Isso. É, vamos lá. Antes, Dona Nina, tem algum assunto? Tem algum anúncio para poder fazer? Seu? Bom, galera que puder me seguir nas redes sociais, especialmente no Twitter, é Nina Bichara, lá. E quem quiser, eu vou deixar aqui no chat o link do meu Medium, onde tem alguns contos meus, onde todo mundo pode ir lá e pode ler. Então vou deixar o link aqui e a gente vai se falando. Muito certo. Bom, da minha parte, eu tenho feito algum... tô um pouco parado por motivos de trabalho, então não tá dando, mas eu tenho feito streamings de jogos e a ideia é jogar mesmo e discutir coisas ao redor das narrativas dos jogos, né? Então, aqui mesmo na Twitch é Psicopompo com zero no final. Eu tô participando de streamings no RPG Notícias, de Sétimo Mar e Leandro dos Cinco Anéis. A semana não teve, provavelmente a semana que vem a gente... quer dizer, não sei se a gente vai ter, porque como o meu culto tá de mudança e tal, então a gente meio que fica na expectativa, mas... vocês vão saber quando tiver jogo. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Vamos lá. Eu vou deixar alguns links aqui no chat, que são das nossas redes sociais. Então, para você poder seguir e curtir a página e espalhar a palavra para os amiguinhos e amiguinhas. Isso aí. Vou deixar o e-mail também, porque sim. Isso. Mandem pra gente pautas que vocês querem, assuntos que vocês querem que a gente discuta. Pode mandar no e-mail, pode mandar no Facebook, na página. A gente vai ficar atento e a gente vai trazendo os assuntos que vocês querem discutir. E também a gente deve postar na página as próximas pautas que vocês podem escolher. Então é bom que vocês vão moldando também aquilo que vocês querem. No mais, muito obrigada, Luciano, Pug, Dravi, Atena, Jefferson, advogado de regras, Metal Flávio, muito, muito, muito obrigada por terem vindo. E a gente vai encerrando a nossa conversa e vocês contam pra gente depois como vai ser a ação de vocês. Belezinha? Belezinha. Vamos dar tchau pras pessoas. Tchau, pessoas! Tchau, pessoas. Tchau, pessoas. Beijo. Tchau. Eu vou esperar.